Game Track Podcast. Volume do seu videogame, estamos começando aqui mais uma edição do Game Track, o episódio de número 46. E vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuzeta e a Normand é a nave mais foda do universo. Que é Rubens Cavalheiro Vaz Level Mass. Ah. Nossa! Vixe, trocadalho vixe. Do carilho, hein? Aqui eu gravo e I am Krogan! Ó, temos um cara que gosta do Rex, né? Ou Grunt. Ou Grunt, né? É, acho que é mais Grunt, pelo que ele falou não, antes. É, também. O Rex fala também. É, o Rex é mais foda. Ele é tanker, né, velho? Eu sou tanker. Bom, hoje estamos reunidos aqui, eu, Rubens Cavalheiro e o Grafo, né? A primeira vez participando aqui do Game Track, seja bem-vindo. Perdendo o cabaço. Que merda. Vamos falar aqui a respeito da trilha sonora, né, e um pouco do jogo, por que não, da principal série de RPG ocidental da atualidade, né, cara? Mass Effect. Fucking awesome. Fucking awesome, né? A gente vai falar a respeito do Mass Effect 1 e 2. Vamos aproveitar o embalo da polêmica do Mass Effect 3 aí, que tá tão no auge nas notícias de games da atualidade, né? Então falaremos a respeito de história, muito da trilha sonora e muito mais após a leitura de e-mails. E a gente já volta. You have a new proven message. Estamos aqui começando a leitura de e-mails. Estou aqui com o meu amigo querido Feidakin. Opa, fala aí, galera. Fiz questão de gravar com você essa leitura de e-mails por um propósito que a gente vai explicar um pouco mais pra frente aqui, né? Uhum. É, o recado principal que a gente tem que passar aqui pra vocês, né? Principalmente pra quem não jogou a série Mass Effect, os dois jogos que a gente tá falando aqui, a gente tá falando muito spoiler da história, então não é tanto spoiler sim, mas se você quiser escutar, é só conta e risco. Sim. Bom, vamos aproveitar aqui dizendo aqui pra vocês, né, que esse podcast tá saindo uma segunda-feira, né, devido a um monte de problemas que a gente teve aí durante a semana. Eu não tive tempo pra gravar a leitura de e-mails, né, a gente tá gravando hoje, dia 22, às 10h56, olha só que legal. Isso aí, delícia. E como vai sair hoje na segunda-feira, eu vou aproveitar que tá lançando na segunda-feira e vou tirar folga da publicação do Mais Review, né, que é o nosso vídeo semanal de review de jogos, né. Então, hoje não tá saindo Mais Review, mas tá saindo Game Track, né. Segundo recadinho, na verdade, não é bem um recadinho, mas é uma coisa que a gente vive falando, que nós queremos curtir na nossa página do Facebook, sim, nosso cara livro, que se eu não me engano é facebook.com/levelmais. Assim como o Twitter também, né, que é o twitter.com/levelmais, né. E temos também um recadinho pra mim e pra vocês que têm iPod, iPhone e whatever, que usam iTunes, nós temos o link pro acesso pra download via iTunes, certo? Certo, agora os nossos podcasts, todos eles, você pode assinar individualmente cada um deles, né? Receber ou do Papo de Noob, ou do New Game, ou do Game Track, e até mesmo da Controlada, né? Que a Controlada que a gente tem aquela coluna mensal, ela tem formato em áudio, né? Pra quem ainda não conhece, vai estar o link aqui embaixo do nosso amigo Marcelo Kozniaski. Eu vou falar assim, né? Nesse tá certo. A gente tá aproveitando aqui fazer um recrutamento, né? Um recrutamento não pra pessoa escrever aqui, e sim pra você chamar os seus amiguinhos pra conhecer o Level Mais, né? Então aproveite aí que... Aí tem gente ainda que não sabe que o Sub Controllers e o Meia Lua X desenvolveu que transformou no Level Mais, né? Então a gente... Ainda tá pedindo pra que vocês avisem seus amiguinhos, parentes, cachorro, vizinho, etc, né? E também a gente gostaria que vocês comentassem mais, né? Porque a gente gosta do feedback pra gente argumentar. Criar aquele grupo de discussão legal aqui nos nossos posts, né? Sejam eles em formato de áudio, mídia, texto, vídeo, etc, né? Então tem tudo isso aí que a gente gostaria que vocês participassem, né? E prometo que é o último recadinho antes da gente ler aqui. Eu estou participando, né? Na verdade, eu participei do New Game número 5, né? Embora já saiu 6, mas faz tempo que não sai Game Track, né? Pois eu é. Participei lá do New Game número 5. Confiram o que minha pessoa fez por lá, né? Confira essa loucura. E agora que me toquei que eu vou participar do Papo de número 24. Olha, ixi, que lindo, né? Tá chamando atendente agora de telemarketing? É. Estou pomba. Vamos pro nosso... os feedbacks, né, que a gente teve do último programa, né? Que a gente falou sobre o que mesmo, Fedequim? Nós falamos sobre Peter McConnell. Ou McConnell, né? Peter McConnell. Cara, eu nunca errei tanto inglês na minha vida como esse nesse cast. Eu fiquei, Peter McConnell. Dá pra fazer um remix legal. É, tanto que nos comentários, né, até o Heitor Polidoro colocou lá, Peter McConnell for the win. Bom, lá, o e-mail que eu vou ler aqui é do Fernando Mondo, né? E ele começa da seguinte maneira. Gurizada, não consegui ouvir a tempo de comentar o cast de Mega Man X, mas sou fãzaço do robozinho, principalmente da série clássica, né? Não conhecia o Peter McConnell pelo nome, mas esse podcast foi demais. Porque lembrei de muitos jogos que joguei há nem tanto tempo atrás assim. Há uns anos atrás, conheci o ScanVM, um emulador de todas as pérolas gamísticas. E tive o prazer de jogar Manic Mansion, onde me apaixonei pelo gênero de Adventure, Day of the Tentacle, Full Throttle e o The Dig, que ele acha demais, né? É uma pena que vocês não conseguiram jogar Full Throttle. Mostrei ele ao meu pai, com seus 50 e poucos anos, no início do ano passado. E Full Throttle e The Dig, ele jogou tanto até o fim. Olha só. E é legal que ele diz aqui que tem uma versão por emulador que tá legendada em português, né? Ah, isso é bom, cara. Eu até gostaria de saber onde tem isso aí, né? Só uma correção, eu joguei, cara. Só que eu joguei há muito tempo. É, a gente nem chegou a comentar. Eu acho que eu acabei tirando da edição, né? Uhum. É, foi aquela coisa de loucura de tirar da edição e a gente acabou esquecendo. E quantas músicas até hoje eu lembro do som da intro do Manic Mansion. E recomendo a Trix Taylor, do Sam e Max Hit the Road, né? Olha, valeu, só, né? Até a próxima. Muito obrigado, Fernando Mondo. É, continue comentando, né? Agradeço mesmo. Isso interessante aí, cara. Eu, quando eu fui a viagem de trabalho, eu peguei o ScanVM pra começar a jogar o Day of the Tentacle, né? Uhum. Agora vamos pro comentário do Marcos Melo Correia, o nosso desenhista. Sim. Depois também nós temos que comentar o desenho que ele mandou, mas primeiro vamos dar um comentário. Confesso que joguei bem pouco de Adventure, pra falar a verdade, só o primeiro Monkey Island. Na época deles eu não tinha um PC. Muita gente sofreu disso, cara. Fui ter meu primeiro PC, adivinha com quantos anos? Com Bicho. 6 ou 17 anos, acredite. Uau! É, então me fudi legal. Ah, não, grilo não. Eu tive em 96, eu não tive, eu aproveitei muito. É. mas sou bem a par da dívida que tenho de jogar vários desses, incluindo os jogos de Monkey Island, Indiana Jones, Psychonauts, Full Throttle, Green Fandango, Maniac Mansion, Day of Tentacle. 3 pontos. Reticências, putz. É muita coisa, velho. Quanto mais o tempo passa, mais vai acumulando jogos pra gente jogar, né, cara? Isso é foda, né? Às vezes tem que fazer, beleza, esquece que ele é outro gênero, vamos jogar só um gênero que eu tenho mais interesse, né? Sim, sim, vambora. E ele também comentou de novo. Acho que ele chegou a escutar, né, tipo, depois e voltou. É, bem provável. Então vamos ao segundo comentário. Peter McConnell for the win, olha só. Mais um, né? McConnell. É, galera, ando meio afastado do círculo de games esses tempos, até demorei pra ouvir o cast. Ah, sim, mas lembrei de umas horinhas que gastei há uns anos jogando Psychonauts. Psychonauts é lindo, cara, ainda não fechei. Ah, lembro que desde o cast eu não fechei ainda porque não tive tempo. Tanta pois coisa é. Pra fazer, né? Tá na minha lista pra compra também, aí eu descubro isso. Como foi dito no cast, no começo ele lembra muito aqueles jogos de plataforma que tínhamos no Nintendo 64 e no PSX. E é isso que me atrai mais para o jogo. Cara, eu digo que eu não entendi, você pode me explicar? Comentei no cast que o Psychonauts ele tem bem essa pegada de jogos de adventure, estilo Banjo-Kazooie. Ah, sim. Então, por isso que ele falou, e é o interesse dele, né? Já que, na época, ele até comenta assim, tipo, ah, eu não fui tanto com a vibe dos jogos cinza, né? Porque os jogos cinza eram os jogos que tinha no PSX, né? Uhum, lembro, sim, sim. Bom, faço parte da galera que não sabia quem era o compositor das músicas e tudo mais. Somos dois. Somos três, né, cara? Eu não sei por que eu fui meter a cara em fazer Game Truck. É pra aprender, cara. Com certeza. Mas esse episódio me fez ter vontade de jogar o jogo novamente e terminá-lo. Faça! Faça sim, cara, é muito foda. Assim que arranjar um tempinho, irei fazê-lo. E enviarei um desenho também. Só preciso arranjar um protetor bom pra minha touchscreen do DS pra voltar a desenhar. Eu acho que ele chegou a... conseguiu a protetor, né? Porque ele chegou a enviar um desenho pra nós, né, Fernando? É um desenho bonitão. Que é o desenho do Fedekin. É, sacanal. Eu tô com medo de dizer isso, mas dentro de mim... Opa! Na verdade, dentro da minha mente, né? Vendo minhas gagueiras lá. E tá, o desenho tem um título de Fedekin é o Psychonauta, né? Pois é, eu posso garantir que essas são poucas gagueiras que você tem. Sim, cara, poucas gagueiras, né? Porque quem tá acostumado comigo, cara, gaguejo pra caralho. Mas o desenho é fantástico, né? Sim, muito legal. Ô, ele fez você com uma sobrancelha gigante, eu não sei se... Tá certo, eu tenho uma sobrancelhão. Às vezes eu tenho que pentear, pra você ter uma noção. Meu Deus! O próximo feedback aqui que a gente tem, na verdade, o último que a gente vai ler aqui, é do nosso amigo, né? É, a gente pensou que ele ia deixar a gente. Sim. O Rafael Taira, ele diz assim, caramba, só músicas clássicas dos citados, só não conheço o Brutal Legend. É, também não cheguei a jogar Brutal Legend, eu tenho vontade, mas aquele empecilho do inglês ainda me atrapalha muito. Gostei muito do ritmo das músicas, apesar de não ter jogado os jogos citados. Cara, dá medo de ler isso, porque nunca tem vírgula, cara. Eu fico, tipo, será que eu tô lendo certo, né? Mas enfim. Você nem onde para, velho. É, e eu tenho outro medo, porque ele não escreve mas, ele escreve má, né? Má, quem sabe, parece... Sabe aqueles velhos? Mas quem sabe eu faço isso, né? Mas... Continuando. Mas quem sabe os jogo um dia. Olha só. Português arcaico aqui, né? Você lançaram um cast sobre Mega Man com E? Puta que pariu, como assim? Vários Mega Man. É. Hoje em dia está em decadência. Eu acho que não, cara. Mega Man não está em decadência nunca. Eu acho que não foi decadência. Eu acho que ele fez o que era certo. Que tal lançar um cast sobre Crash Bandicoot, né? Que decaiu tanto agora que nem tem mais jogos pra console. Só tem pra BlackBerry, iPad, Cybia, não sei se é Cybia o nome dessa plataforma. Não, é Symbian mesmo. E iPhone, né? Eu acho que esse tipo de jogo não vai voltar tanto assim, só se... Não. É porque é um jogo que era bem tematizado em mascote. Mascote é uma geração atrasada, né? Total. Duas gerações atrás, né? Uhum. Então, o único que sobreviveu foi o Mario mesmo. É o Mario por causa da Nintendo sobreviveu, né? Não é por causa nem do jogo, por causa da Nintendo, que a temática dela é bem nisso, né? Uhum. Então é isso, né, Fedakin? Ficamos é por isso. Aqui. Voltamos aí pro cast cheio de spoiler. Spoiler, opa, alert, spoiler, né? Na cara. É, spoiler, então vai ter muita coisa aí. Até. Até. Deixa eu só parar de gravar. Então, voltando à leitura de e-mails, vamos começar o cast dizendo, assim, que essa importante série de RPG com ficção científica, né, Mass Effect, ela que foi lançada primeiramente para Xbox em 2007, né, e depois de um tempo ele foi e teve seu port para PC. Esse jogo, ele veio, assim, podemos dizer, no embalo, né, de outras franquias, como, por exemplo, Star Wars KOTOR, né, que é o Knights of the World Republic, que tinha mais ou menos a mesma ideia, pelo menos na parte de linha de construção de diálogo, não na parte de combate, né, que o combate era um pouco diferente. Vocês chegaram a jogar o Knights of the Old Republic? Eu cheguei a jogar um 1 e 2, cara. O que muda, tipo, bastante, assim, da parte de combate, é que ele era meio por turno, sabe? Você tinha que esperar o teu turno pra atacar e ele não era tão melee. Ele era bem mais melee, né? Era focado em ação, né? Que, né, ele não era focado em ação. O Mass Effect é mais... É, você responde na ação, né? O que você tá fazendo mesmo. Você comanda as pessoas e responde tudo... Tudo em real time, tudo o que tá rolando, né? Isso é bacana. Pelo menos foi isso aí que mudou. Eu até tentei jogar um pouco do Knight, como não me empolgou tanto, assim, do primeiro, né? Mas Mass Effect, cara, ele tem um diferencial enorme, assim. Pode ver que é bem polido essa mecânica que eles utilizam a parte de diálogo. Até como foi já salientado aí, ele é mais dinâmico, assim, em questão de ação e combate, né? O primeiro, se comparar com o segundo, que a gente vai falar um pouco na sequência, ele tem uma diferença enorme, né? Mas ele já é uma grande revolução. E com certeza ele foi um jogo aí que recebeu tanto destaque que depois teve, por exemplo, no segundo jogo, teve lançamento para PlayStation 3, porque aquela especulação foi tão grande que seguiu em frente, né, para outras plataformas. É que no 2 já trocou a produtora, né? O primeiro era a BioWare e a Microsoft. No 2 a EA assumiu a franquia e daí saiu para PS3. Exatamente. Até quando foi para a versão de PC, a EA ela tá envolvida, né? Já não é tão a Microsoft como a versão de Xbox do primeiro jogo, né? Bom, a gente já falou das plataformas, né? A data de lançamento que para ser mais preciso, né, o lançamento que teve para PC foi 28 de maio de 2008 e no Xbox teve lançamentos em 2007 em novembro, né? Isso, galera testou antes aí, um tempo antes já. Só o Japão que é engraçado, né? Que a versão de Xbox, a versão localizada, só sai em 2009, né? Sei lá qual que foi o problema dos japoneses. Acho que era muito Final Fantasy na cabeça e os caras... É, cara, que é ocidental, né? A história toda. É, parte, e outra coisa, os caras com certeza fizeram a localização do jogo, que é uma parada puta complicada pra fazer. Ah, claro. Muito tu palavra não deve ter se adaptado. Os caras devem ter dado uma mexida no plot, porque pra eles tem coisa que é muito agressiva. Deles é totalmente diferente. Muito, muito diferente. Tem umas coisas que pra eles é aceitável, mas... as coisas não. Não, né? Tem muito isso. Se eu não me engano, cara, acho que no segundo jogo ele tinha 150 mil linhas de diálogo. Se você fosse construindo aquela árvore, assim, de opção, assim, por exemplo, e ramificando, cara, nossa, no final das contas você tinha, tipo, bilhões de possibilidades pra chegar no diálogo final, né? É foda, cara. Por isso que uma coisa que eu sempre quis, eu acho que nunca vai existir, é um DLC, ó, DLC. Se fosse os caras traduzirem PTBR, cara, mas esqueça, cara, já abstraí. Cara, a gente nunca, já não teve. A gente já não teve uma boa experiência aí com o Uncharted, né, velho? O Drake's Deception. Não questão de dublagem, mas em questão mas de... mas é legendado. Legendado, mesmo. Né? Mas mesmo as legendas que saem, velho. Saiu Assassin's Creed, não sei não, se foi... Não, e aquele o Killer Zone, né? Saiu umas legendas. Cara, é muito ridículo, cara. Tem palavras que você fica olhando assim, falando... tipo, tipo, digamos assim, português nórdico. Nunca ninguém vai falar Vossa Senhoria. Ah, tem isso, né? Aquelas português bem arcaico, né? É, o português nórdico, velho. Ninguém usa isso pra jogar, velho. É, a gente pode, pelo menos, a gente entrar em acordo aqui, né? Numa coisa que eu vou falar, que com certeza é a importância, né? Se você ver bem os últimos lançamentos de RPGs ocidentais, né, cara? Não teve tanta importância quanto o Mass Effect teve, né? Tanto que, na minha opinião, a franquia Mass Effect é a franquia mais importante da atualidade. Ela ganha, cara, tipo, de várias outras franquias que são foda, mas Mass Effect ela com certeza é a mais importante. Cara, que bom eu ter visto Mass Effect na minha vida. Sim, Mass Effect é o divisor de água. Sci-fi, né? Foda. Quando eu peguei o Mass Effect, cara, nem tava na pira de jogar quando eu peguei o Xbox, tá ligado? Eu queria jogar o Assassin's Creed, mas quando eu joguei um, cara, a história me chamou bastante atenção. Mas quando eu comecei o 2, cara, daí foi pé na porta, soco na cara e... nossa, foi inacreditável. A linha de diálogo que vai construindo a história, cara, é muito massa, assim, porque é uma história bem desenvolvida. Não é uma história, tipo, ah, vai ali e salve a princesa no outro castelo, né? É uma coisa que tem as implicações. Se você faz uma ação diferente, as pessoas vão dar opiniões a respeito disso. Então, é o feedback que é legal dentro do jogo mesmo, né? Exatamente, sim. O conceito de trilogia, né? É, você pega um pouquinho do 3, quem jogou já vai perceber que a construção dela já teve. Lá no primeiro jogo você já sabe. Se você botar pra pensar, cara, tem coisa do 3 que você já deduz no primeiro jogo. É foda, assim. Acho muito foda achei, essa parte. Cara, tipo, a franquia é inacreditável de boa. Mesmo tendo essa cagada do 3, do DLC. Polêmicas, né? Construção da história, velho. Que, tipo, o jogo mudou do 1 pro 2, do 2 pro 3. Mudou fodamente, tipo, história, modo de ação dos personagens. Até no 3 tem personagem do 1 que ele já tá bem diferente. Você olha assim e fala, cara, é a mesma coisa do Modern Warfare 2, daquela parte da missão que você tem que fazer aquele backup, aquela cópia de dados. Sim. Que você olha e fala, puta que pariu, que merda é essa que tá acontecendo? Que você olha, não, caralho, não, isso não pode ter acontecido. Você não acredita. Não. O jogo, assim, pelo menos pra parte da BioWare, que é a desenvolvedora, né? Ela fez bem seu trabalho em muitas partes. Do primeiro pro segundo, teve uma evolução, ela pegou o feedback do pessoal, foi lá e desenvolveu bastante coisa em cima, né? Que a gente vai falar a respeito desse desenvolvimento lá, quando for falar do segundo, né? Então vamos entrar agora na parte de plot da história, né? Lá, cara. Então, Mass Effect 1 começa meio assim, você assume a pele, né, do Shepard, que ele pode ser tanto homem ou mulher, né, aí já vem o primeiro esquema do jogo que te deixa a liberdade total de você escolher a classe, você pode escolher a forma visual, dar seu nome, e eu fui de Command Shepard, cara, fui tradicional. O que é massa, que os caras pensaram uma coisa pra poupar muito o trabalho. Sim, porque daí fala, oh, Shepard. Ah, sempre chama Shepard. Exatamente. O primeiro nome que vocês colocaram o quê? Commander. Só pra falar, Commander. Cara, eu não coloquei Commander. O que eu coloquei, cara? Coloquei Razor. Eu coloquei Gervásio. Gervásio certo. Pra você ver como que tá, né? Bom, mas, cara, o plot é muito massa, né? Continue aí, Rubens, antes que eu estrague o podcast. Tá, cara. Então, daí o Command Shepard, cara, um pouco antes disso tudo, né, de você ter escolhido, acontece que os humanos, no ano 2183, mais ou menos, tá ligado? Eles descobriram lá em Marte mesmo artefatos, né, aquelas beiradas lá. Aquelas coisas, a arqueologia ali, eles deram uma fuçada e descobriu que tinha vida além da Terra, né, cara? Eles passam pra aquele jump, né, que é pro Mass Relay lá, jogar dando luz pra um lugar. Eles compram um artefato em Marte e isso já evolui. Eles amanipular o Mass Effect. entendeu? Sim. Eles conseguem aprender aí como manipular o Mass Effect. É o, você diminui ou aumenta a massa de objeto pra você voar, né? Viajar a velocidade mais rápida que a luz. Aquela coisa bem na temática sci-fi, né? É, cara. É tipo explicando, tá ligado? Sim. Se você colocar tipo um gráfico bonito, é uma pessoa falando seriamente, tipo, você acredita, tá ligado? É, é possível, entendeu? E tanto assim que quando você começa o jogo, você não vê nada disso, né? Todas essas informações aí, você vai pegando nos codecs que é liberado pra você conforme você vai ganhando experiência, né? Ou você vai fazendo ações, né? Você vai avançando no jogo, cara. Isso, sim, é um diferencial do jogo, porque ele te dá, tipo, a liberdade de você estar jogando e, aos poucos, se você quiser, você adentra mais no nível de conhecimento do jogo. É no universo que é criado. Exatamente. Pra ele, né? É, ou você pode optar pelas main quests, que é onde você chega no final rápido, uhum, ou as side quests que vão te dando toda a informação, né, cara? Vai dar mais informações sobre algumas raças, algumas outras ações, sim, que acontecem e que, tipo, dão aquele backstory, né? Aí depende da tua paciência em fazer a side quest. A história dele, assim, cara, tipo, conforme você vai avançando, porque é o primeiro jogo da série, eles têm que explicar muita coisa, eles têm que dar aquele gostinho pro cara pegar o gosto. E, tipo, foi isso que, comparado ao Knights of The Republic e o Mass Effect, que me chamou mais atenção pelo Mass Effect. Porque o Knights of The Republic é muito diálogo, cara. É muito, tipo, ai, diálogo de volta. Sim. Cutscene, diálogo de volta. Sem contar os bugs do jogo, que são horríveis, né, cara? Sim. O coisa é mais fluido, né, cara? Ele te dá um... Ele tem uma limitação entre diálogo e ação. Você escolhe a opção e avança, vai, vai. É bem mais diferente mesmo. Aí a galera descobriu aí como manipular o Mass Effect. Pá! De repente encontraram um Mass Relay, cara. O que, que é o Mass Relay? Como diz todo mundo aí, o Mass Relay é um motor sem fio, cara. Estilingando espaço, né, cara? Sim. Os bichos saíram... É, vão tudo, lá, né? Anos, mil anos luz pra tal lugar, lá no lugar do espaço, em que eles começam a descobrir que tem outras civilizações, né? Com o tempo foram aí, criaram guerra com o Turians, desfizeram, invadiram, isso, o planeta de batalha, fizeram de tudo, cara. Uhum. E encontraram a Citadel, cara. O point do universo, né? É onde acontece tudo a network da história, assim, né? Que é o lugar onde, tipo, todos rastam lá, tem um conselho que funciona lá dentro desse lugar, né? Que naquela galáxia, não sei se é só galáxia, é intra-galáxia ou é extra-galáxia? É só a Via Láctea, eles não expandiram tanto, assim, sabe? É. Já é grande, já, a Via Láctea. Já... É, grande, acredite, né? Não é só ele comprar pão na padaria, é uma coisa maior que isso. É. Pois é. Mas é legal, assim, que no primeiro jogo, cara, é legal, assim, que, tipo, no começo da história, assim, você já tem contato com alguns personagens legais, né? Você, tipo, já entra em contato com, tipo, podemos dizer assim, um vilão final já no começo, né? Você já tem esse embate com ele no começo, mas depois ele foge. Aí você tá ali na Citadel e você é um cara que tá tentando almejar a vaga de Spectres, né? Que são, sim, são os motherfuckers da galáxia. É, os, né, galáxia, os caras que podem chegar na porta chutando e batendo na cara e perguntando, né, cara? Depois pergunta, né? Dos Spectres são aquela a classe. O posto que ninguém conhece, né, cara? Seria como se fosse o Mossad no em Israel. É os caras que chegam, regaçam, fazem e acontecem, e tudo que eles fazem é questionado. Bem isso mesmo. E o Char, como um candidato, ele tem a sua primeira missão, né, cara? Que é viajar até a Enterprise pra resgatar um beacon dos Proteins, que são a raça, né, que se diz mais antiga do universo, que deixaram artefatos em vários planetas, né? Tá indo lá e chega em Ender Prime. Então, antes ali, ele tem a equipe, né? Ele tem dois caras que acompanham ele, né? É, nessa missão tem um cara que leva um tiro nas costas. É. Alenco. Exatamente. Mas é um genérico, né? Nessa parte, assim, que você entra em The Prime, assim, você vai com dois NPCs junto contigo, né? É legal, assim, que ele já mostra a introdução pra jogabilidade, né? Que a jogabilidade tem uma espécie de shooter com estratégia, né? Que você pode pausar no meio da batalha, né? Que você vai encontrar alguns inimigos no meio do caminho e você pode falar, beleza, você vai usar essa arma, essa outra arma, essa outra arma. Mas isso não vem o mérito da história, assim. É legal, assim, que no resumo da coisa, assim, ele vai em The Prime e descobre que o Saren, que é outro X-Spectre, que tá vinculado ao conselho, ele tá lá com interesses próprios, né? Investigando a tecnologia própria pra alguma coisa em específico, né? Alguma coisa particular. É, um benefício próprio, talvez. Pode dizer, assim, que no começo você não leva tanto em consideração que ele pode ter sido controlado, mas enfim. É que muito dos espectros, como eles não têm nada de estudo que eles fazem é certo, ninguém, uhum, tem controle, muitos atuam com mercenário, né, cara? Não, e esse, o Saren, cara, ele é um dos mais antigos, um dos mais importantes, assim, tá ligado? Cara, e de repente plot twist, pá, Geth, ataque Geth, traição e tudo. E fodeu, cara. Tipo, você vai pra uma missão que era só pra chegar lá, ver o que tá acontecendo. Recuperar e acabar. Era uma coisa bem simples e a parada vai, tipo, construindo uma história gigantesca. Vai ter um monte de conspiração que vai acontecendo. E é legal quando você volta pro conselho, né? Quando você volta pra Citadel, você fala pro conselho, não, eu vi o cara lá fazendo merda, né? Aí o cara até volta no conselho e fala, não, esse cara tá maluco. Eu tava lá tranquilo, ele que tá cheirando cocaína, cheirando cueca e falando merda de mim. Aí quem é você, né? Sim, humano. Você é novo, né? Tipo... O cara mal entrou no Despertar e o cara já fala merda, né? Aí, depois disso, ele consegue provar, né, com outra coisa lá e vira, ele vira o Spectre, né? O primeira exatamente, vez. Recebe ali da... do conselho é... o cargo. Aí fodeu. Aí você é o Command Shepard Spectre, chuta bundas, né? Cara, aí começa tudo, cara. Eu me lembro que tinha três integrantes no conselho. Um era um Turian, daí tinha um humano e qual que era a outra raça? No conselho era um Salarian, um Turian e aquele da Liara, que é outra raça. Quarian. Não, da Liara não. A Liara é... Quarian não faz parte. Não é Quarian. Quarian é da Tali. Da Liara é o... Asari. Asari, Salarian e um Turian. Era esses cara, três? Não. Aí que tá, velho. O Turian, velho, não encaixa com o Turian ser um conselheiro, velho. Os caras são uns loucos, malditos. Você já vê pela cara, é como eu colocar, você pode confiar, né? É como eu colocar, tipo, um Rottweiler pra cuidar de um pedaço de carne, mas, velho. Vai dar certo. É legal, assim, que as raças, assim, cara, são, tipo, tem várias raças, assim, que você tem ali nessa Del que você pode, algumas interagir, outras são autistas, como os Creeper, né? Os tem... Keepers, né? É, os Keepers, né? Eu falei Creeper, parece do Minecraft, mas enfim. Eles também são autistas, só que explode. Para jogar essa porra, hein, cara. Para jogar essa porra, hein, velho. Eu nem jogo, isso que é merda. Chega na casa dos Abusa, tem quatro, uma porta com formada de seis cubos de espuma. O cara abre o micro-ondas, roda até no micro-ondas essa porra aí, cara. Tem que largar essa vida. Rodando minha banheira aqui do lado, mas enfim. Bom, cara, é legal assim que, pô, a maioria delas são meio humanoides, né? Mas é legal assim que cada uma tem uma característica muito legal, né? Assim, ela tem uma especificação, né, cara? Define muito cada raça, né? A minha preferida ainda é a Aquaria, né? Da Tali, Zora, whatever. Que, dependendo do jogo, tem um nome diferente no final. Acho que é o nome da nave, né? Que ela tá fazendo a... Não é da nave, é do Call Crew que ele faz parte. Ah, é verdade. Mas depois, acho que no terceiro ela fica com o Normand, né? Não, a partir do segundo vira Vaz Normand. Cara, no 1, cara, tem duas raças que eu acho com tesão. Quais? Os Turians e os Krogan, velho. É, porque o Turian é assim, velho. Vamos fazer? Vamos. Só que eu vou atirar como um maluco. Eu sou guerreiro. Os Krogan não, velho. Você vai atirar, beleza. Você vai aqui, eu vou no meio. Foda-se. É mais ou menos, pra quem joga RPG, os Turian seriam os guerreiros e os Krogan seriam os tankers, né? Tipo... Sim. Os bárbaros, assim, né? Verdade. Rubens, qual que é a sua favorita das raças? Cara, se for pra escolher duas, cara, eu curto muito os Geths. Eu achei legal também o design. Principalmente do 2, cara. Nossa, do 2, cara, não tem como você não curtir os Geths, cara. É, no 2, velho, que eu acho massa é os Drells, cara. Que são Drell aquele também, cara, que parece um... foda pra caralho. Bom, então, né, toda essa parte de raças, da história, aquele plotzinho que você vai pegar no começo, ele desenvolve e vira um jogo gigantesco, né? Acho que a gente não vai entrar tanto em detalhe aqui, né? Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco da experiência que cada um teve, né, no primeiro jogo, né? Eu posso começar com o Rubens, né, que é um grande fã aí que eu conheço há muito tempo, que... Cara... Acho que na Campus Party você tava jogando o primeiro jogo, né? Nossa, faz tempo, hein, Zé? É. Cara, eu gostei muito do 1, cara, porque, tipo, eu fui direto no 1, não conhecia o 2, eu sabia que ia lançar o 2, mas falei, cara, se eu for jogar esse negócio, eu tenho que começar do primeiro, né? Porque você vê até a evolução gráfica, que é animal, né? Você vai ver a diferenciação. Fazia muito das missões e eu fazia muita side quest. Então eu viajei em todos os planetas. Eu andei em todos os planetas pra minerar, pesquisar com aquele carrinho com o Mako lá, sabe? Com o carrinho lá, com o Mako lá, que é muito maneiro. Cara, fiquei várias vezes preso, tinha que resetar, tá ligado? Sim. Olha lá, não posso entrar nesse buraco aqui, tá ligado? Mas no geral a experiência foi legal, né? De pegar um universo sci-fi, porque, né? A narrativa, ela vai te prendendo, né? Ela te prende no momento que você vai montando sua equipe, né, cara? Porque você tem que montar, você tem que juntar os melhores colegas pra fazer a missão, entendeu? Você tem que fazer, você tem que tunar a tua equipe pra resolver a parada. E no final, cara, vai ficando tenso, tá ligado? Mas no finalzão lá, cara, você vai resolver as tretas coçarem lá, né? Porque os Reapers, tá ligado, que era a nave lá, a Sovereign, né? Ela que tava dominando tudo a parada. Ela que tá ali por trás das coisas. Exatamente. Exatamente, é o plot twist, né? Lembrando, se você não escutou nos e-mails, esse cast tem spoiler, né? Então, se você não escutou lá... Você pulou a leitura de e-mail, tomou na cara agora. É, mas enfim. Tomou ele Hadouken. E pra você, Grafo, como foi a experiência de jogar o primeiro? Cara, eu não joguei ele por completo, porque, tipo, eu não tive uma experiência muito maneira com o Knights of the Old Republic. Sim. Porque, cara, quando começou a história, eu falei, porra, o cara... A aliança começou e daí você joga aquela missão que você tem que conseguir lá pra ser um Spectre. Cara, é muito bom. Essa parada de formação do squad é que mata, cara. Que deixa, putz, foda, assim. Se você montar o squad errado, você se ferrou. É, eu, por exemplo... Já fez escolhas que não devia. Eu fiz uma escolha que adorei fazer, só que é o contrário, né? Que foi matar o Rex, né? Na verdade não foi matar, foi a Ashley. Não, né? Cara. É, mas enfim. Isso é outra parada massa, né, cara? Que você pode escolher o que você quer fazer. Exatamente, porque depende muito do teu grau de Paragorn ou de Renegade, né? Porque o jogo ele te dá essas duas opções, é o Karma, né? É, a opção Karma, né? Que você tem, assim, por exemplo, Infamous, você também segue um pouco essa lógica, né? E tem um monte de coisa que segue, assim. Mas sério, cara, o jogo, ele é foda, assim, que não é só ficar naqueles RPG que se você ficar apertando A pra sempre, você passa a parada e... correndo. E não tem implicação. Esse não, cara. Se você não escolheu a parada errada, não tem volta. É claro, se você fizer o reload, mas se você for honesto com você mesmo, não tem volta, cara. Você vai lá, mata o personagem que você queria estar junto contigo, mata amigo, mata, sei lá, mata todo mundo, cara. Tem que tomar cuidado. Um, cara. Eu quase fechei o meu level de Renegade, velho. Sim. Ó, o cara mau caráter aí... É o Chaotic Evil, mano. Chaotic Evil. O meu ficou mais pra Paragorn, assim, mas tinha um pouquinho de Renegade, tá ligado? Tinha um pouquinho de Renegade, mas era mais Paragorn, né? Eu tava mais Paragorn, assim, porque... É pra ficar com o rosto bonito, sabe? É, sabe como que é, né? Nada de cicatriz, as coisas do mal aí, né? Bom... Resumindo, o Rubens queria ficar mais Aragorn do que Sméagol, né, velho? É... Agora vamos pro detalhe principal, né, que seria para o nosso podcast, seria a trilha sonora, né? Primeiramente, a gente pode dizer, sim, que os compositores do primeiro jogo foram quatro, né, que são eles o Jack Wall, o diretor, né, da parte da trilha sonora, junto com o Sam Hulick. Aí no primeiro teve a participação do David Cage e o James Hinson, né, que só participou do primeiro, né? É interessante lembrar que a inspiração para fazer a trilha sonora da série Mass Effect, pelo menos o primeiro e segundo jogo, que são mais perceptíveis, é que eles pegaram bem aquela coisa sci-fi, com inspiração em filmes como Blade Runner e Dune, né? Que é... Dune? Totalmente, né? Tem uma música, não lembro agora de cabeça. Cara, é Dune revertido, tá ligado? O cara pegou trás pra frente, Dune e tocou, tá ligado? Não, sabe aquela música que toca quando você tá na Normandy? Aham. Uhum. Aquela música, cara, é quase igual a música de crédito final do Blade Runner. É quase igual, cara. Aquela batidinha. Porque eu lembro quando eu tava jogando Mass Effect, eu fui assistir Dune, né? Porque eu, eu assisti quando era criança, não entendi porra nenhuma, dormi. Aí eu vou assistir de novo. Eu falei, cara, já escutei essa música, tá ligado? Algum lugar, né, da minha vida. Cara, e outra. Trilha sonora é 30% do jogo, cara. Eu não conheço ninguém que joga com a trilha sonora fechada. Não, tipo, não, só jogo. Eu não sei se vocês jogaram Half-Life, sim, mas igual Half-Life, assim, a parte de ação tem a música crescendo junto. Exatamente. A parte de mistério tem a música mais ambientada pra aquele momento, né? Tudo que envolve, cara, a trilha sonora, que é muito foda, assim, que o jogo, ele é bem construído e a trilha sonora, ela entra perfeitamente no jogo, cara. Eu nunca vi uma trilha sonora encaixar tão bem como em Mass Effect. Você pega aquelas partes da side quest, você entra numa... Você tá lá andando com Marco, musiquinha legal, de repente você acha uma base e vai dar uma olhadinha dentro. Cara, mudou a música, cara. Começa a artilharia pra tu que é lado. Cara. Começa a artilharia, cara. Foda, e a música foda. Rolando e você mata todo mundo. Bom, então, aproveitando que a gente tá falando de música, né, eu vou pedir pro Grafo pedir sua primeira música aqui e falar um pouco a respeito dela. Então, a música que eu escolhi do Mass Effect 1 foi a Breeding Ground. A música, ela começa toda orquestrada, ela começa bam, bam, bam, e ela vai crescendo de um jeito que é como, tipo, o desenvolvimento do personagem, cara. Ele começa um coitado, no final ele tá lá em cima, sim, tipo, Modo meu Oscar. Deus, pode vir que eu vou dar tapa de mão aberta, rasteira, sambadinho e vou arregaçar. Isso é a visão de um renegado, né? A gente tava lá apertando as mãos, fazendo as pazes e o cara dando tapa na cara. É, eu apertava a mão assim, tipo, saca palhaço com um anelzinho de choque. Sacanagem, né? Mas enfim. Então toca Breeding Grounds e veja como é que, tipo, a coisa tá ficando tensa. minha música do primeiro jogo que eu selecionei é uma parte que, na minha opinião, é a mais tensa de todas. É quando você vai conversar com o Sovereign, cara, aquela música, puta que pariu. Sério, é uma música assim que começa com um clima bem, tipo, de mistério, mas com um tom bem grave. Depois ela vai construindo, mas vai construindo, dando pra você mais medo, né? Quando você tá falando com, aquele, com aquela inteligência artificial, né? Com aquele Reaper. Cara, essa música é fantástica, sério. Puta que pariu. Que é aquela que você fala, ó, o bicho vindo. O bicho vindo. Literalmente, né, cara? Que ela assim, ela não começa tão impactante, assim, tipo, com tons altos, né? Mas ela vai crescendo como com a música Mass Effect, né? Ela tem aquele tom orquestrado, começa baixo, aumenta, tem o ápice e ela continua a partir disso, né? Então, toca aí. Sabes, eu vou escolher uma musiquinha do Jack Wall na brincadeirinha. Só pra informação, Zé, sabia que eu já peguei na mão do Jack Wall? Jack Wall? Onde você pegou na mão do Jack Wall? Na VGL? VGL de Curitiba, cara, 2008. Puta que pariu, cara, olha. Ele e o Talarico estavam lá assinando, tem autógrafo dos dois no ingresso. Talarica. Só que, cara, eu escutei lá e nem me liguei que eram os caras, porque pra Sim. mim, né... Na Nossa. Época a gente nem ligava tanto. Nem ligava tanto. Cara, depois que eu descobri, 2-3 anos depois, eu falava... Não. Noob. Eu sou um noob. Noob, cara. E tanto você falou, agora você abordou um pouco da parte de Mass Effect, né? Na Videogames Live. Que tanto que a primeira Videogames Live que eu fui foi no ano passado, né? Que foi no Rio, cara. Puta que pariu, quando tocou a música de Mass Effect, cara. É, arrepiou até o pelo do... É, enfim... Então, continua. Lembra dessa Sim. musiquinha, né? Você tocou. Mass Effect, de repente começou Castlevania. Deu what? Mas aí trollaram todo mundo. A minha música, ela vai ser uma música de encerramento do game, tá ligado? Porque eu lembro quando eu fechei o game, cara. Eu falei, nossa, cara, acabou! Aos créditos! Eu pensei, vai vir uma música mais ou menos. Cara, começou a tocar um pá, musicona assim. Eu falei, nossa, cara, a música parece final de filme, tá ligado? Que tesão! Cadê o 2? Ai, vai lançar ainda! O Rubens pensou, né? Cara, acabou! Eu posso voltar a ter vida social até o Mass Effect 2. É. Cara, foi assim, porque eu tive 60 horas de Mass Effect 1. Nossa, puta que pariu. Enfim, vamos lá. Eu vou escolher a M4 Part 2 do Founts. É uma participação especial só pra música de encerramento. E pau na caixa, Zabuza. Thank you. Então, vamos continuando o nosso assunto aqui, agora falando sobre Mass Effect 2, né? Depois que, no final do primeiro jogo, você destrói o Saren e destrói o Sovereign, né? Salva ou não, o conselho depende da sua... Eu não salvei, porque eu sou badass, né? Mas, assim, eu salvei. Interessante, sim, que o final do Mass Effect 1 não é assim, e acabou, todo mundo ficou feliz para sempre. Não, tinha um monte de Reaper na galáxia esperando pra vir, pra chegar, fazer aquela rebuliço todo, e muito mais coisas ia acontecer, né? Que era já esperado. Tanto que chega o Mass Effect 2 e apresenta mais uma gama de personagens fodas e até mesmo raças novas, né? É, o Mass Effect 2, cara, veio já... E a mudança, tipo, do jogo, assim, a evolução gráfica, ele cortou um pouco do diálogo pra botar um pouquinho mais de ação. Que foi nisso que o jogo deu uma perdida, perdeu um pouco do foco no primeiro. Ele ficou muito RPG, muito diálogo e pouca ação. Sim. E o 2, cara, já começa com os Reapers atacando... os Collectors atacando a Normandy... E a Normandy indo pro caralho, né? Você também. Não, ela já foi pro caralho, velho. Ela só tem uns pedaços dela. Nessa parte que o Commander Shepard morre, né? Olha só que engraçado. Mas aí tem uma instituição, uma ONG, né? Podemos dizer assim. Uma ONG militar. Uma ONG militar com interesses próprios, né? Que é onde aparece o nosso... Oh, humanidade. É, e tem ali o Elizabeth Man que resolve o quê? Construir de novo um Shepard 2.0 ali que muda toda a história. Eles procuram o corpo do Shepard na galáxia. Porque eles estavam tentando não destruir. E eles querem o Shepard porque o Shepard era um cara que teve muita influência no primeiro. Ele foi um cara que... Digamos assim que ele seria o Jobs da época com armas. É. E a Cerberus recupera o corpo dele e os dois personagens começam já no começo, que é a Miranda e o Jacob. Eles contestam por que retrasar o Shepard. E ele é reconstruído. E você volta como comandante dentro da Cerberus. Você volta... Você só tá abaixo do Elusive Man. Sim, só isso, né? Bom, só pra gente não pular a etapa aqui, dizer que pra PC e pra Xbox, ele foi lançado em janeiro, né? De 2010. E pra PlayStation 3 saiu um ano depois, né? Saiu em janeiro do ano de 2011, né? Então é interessante lembrar isso, que tem essa demorinha que teve pro PlayStation 3, né? Por PlayStation 3, cara, ele saiu com aquela revistinha, um HQ animado, né? Que as pessoas poderiam fazer as escolhas do primeiro nessa HQ. Legal isso. Eu livro jogo, né, cara? Sim. Aqueles livros clássicos de jogo, né? Tipo... Você não poderia estar importando, né? Do primeiro, que não acontece, que o tesão do Mass Effect é esse negócio. Você pode importar do 1 pro 2 e do 2 pro 3. Seu save, né? Ou seja... Exatamente. Dependendo do que você fez, perdeu o personagem, vai continuar. Senão você pega o Mass Effect 2 com um plot deles, assim, que, na opinião de muita gente, é o pior plot de todos, né? Tipo, o pior save de todos. É, cara. Se você não importar, cara, tudo ao contrário. É, tudo errado. Tudo ao contrário que você escolher, né? Tudo que você escolheria é exatamente o contrário. Sim, ou não, né? E Mass Effect 2 chega um pouco mais, como já disse o Grafo, né, o Diego, ele já chega com uma diferença na jogabilidade. Ele, na minha opinião, acho que ele é um pouco mais shooter, né? Ele é bem mais shooter. Bem mais shooter, menos RPG. No primeiro você tinha questão de munição infinita, acho que nesse você tem munição limitada, né? Tem, toda a tua munição limitada. É. No primeiro você tinha vários tipos de armas, né? E no segundo que daí você acha cápsulas que, na real, elas resfriam sua arma, né? É, sim. Ela é infinita, mas ela sobrecarrega. Ela é da overhead. Dois, eu me lembro que a shotgun, a sniper rifle... Todas as armas, elas têm munição limitada. É conforme a munição que você vai coletando. Não, é que eles chamam de thermal clip. Ele é pra resfriar a arma. A munição ainda é ilimitada, o conceito, né? Ah, sim. É, ela, tipo, é ilimitada, mas na real... Se desse merda, tipo, se você tivesse arma, ela ficava inválida durante um tempo, né? Não. Se você estiver atirando... Porque até na missão que tem um Reaper Harbinger lá, que você fica atirando nele, eu fiquei sem munição, tipo... Eu tava tirando com a pistola e ficava correndo pra pegar, destruindo o caixa pra pegar munição. Mas é que esse conceito de munição não é munição, na real. É os termoclips. Isso. Tipo, pseudo-munição. Na real, é um conceito de munição, mas não é. É só pra resfriar a arma. Na real, tua arma sobrecarregou. Ficou quente e você não pode usar. Sim. Tipo isso só. É coisa do jogo, cara. É. Codex de Mass Effect. É. E o desenvolvimento do jogo, assim, velho... Você começa com o teu squad e tem um Reaper FF, que também é um beacon, que você tem que recuperar pra descobrir onde estão os Reapers no jogo. Já que tinha um monte querendo foder a galáxia lá no final do primeiro jogo. Dark Space. É. A Cerberus queria conseguir isso antes pra ajudar a humanidade. Então você tem que montar o teu squad pra ir atrás dessa Reaper, desse Reaper FF. Só que você vai, conforme você vai viajando, alguns tem que cumprir missões pra conseguir adicionar aquele personagem, aquele aliado à tua equipe. Aí que entra a parte que o pessoal acha que é um pouco chata, né? Que é você fazer a side quest do personagem pra ele abrir uma nova habilidade, né? Quando você faz a side quest desse personagem é pra você conseguir a fidelidade dele. É, a lealdade dele. A lealdade, a loyalty. E já entra de bônus, né? Essa habilidade, essa quarta habilidade dele, né? É. E daí, parada muito massa que é a parada da pesquisa. Eu vou lá, pesquiso os negócios pra cada personagem, pra arma, pra eles ficando mais fortes. E você vai liberando os armors dele pra ele ficar mais forte e tudo. É a sua armadura que vai desenvolver, não aquela coisa de, ah, vou trocar minha armadura aqui, trocando minha armadura ali, né? Não, é. Exatamente, você vai dando upgrade nela. É, a única coisa que eu achei que deveria ter feito é que alguém se pode mudar da armadura do Shepard. É, se ele tiver o capacete é fechado, capacete com viseira ou sem capacete, e o pattern da armor. Eu acho que se pudesse mudar a parte dos braços, ficaria muito massa, velho. No 3 já rola, cara. Rola mudar toda a roupa. Mas eu acho que foi bem essa parada de feedback, né, que a gente falou. A BioWare foi lá, escutou, ó, putz, podia mudar o braço, né? Aí os caras no terceiro foram lá e fizeram isso, né? Sim, e daí você vai conquistando esses personagens, né, velho? E, porra, a primeira missão pra conquistar alguém é com o Garrus, que os caras estão caçando ele. Pra ele, ele não sabia que o Sharp tinha voltado, né? Porque é só a Cerberus que fez isso. Ele falou, ó, beleza, já que o Sharp morreu, eu vou criar meu próprio grupo aqui e vou me virar na galáxia do jeito que o Sharp fazia, né? E agora ele falou, foda-se essa merda, deixa que eu me viro por aqui. Depois você conquista o Grunt, que ele, na verdade, você vai pra essa missão onde ele é um Kroga modificado. Ele é um Kroga criado no laboratório. Os principais vilões desses são os Geths. Depois você conquista a Jack, que é uma Psyche, que é foda pra caralho. Ela é muito forte. Forte em Biotics. É, ela é forte em Biotics. Seminua. Seminua. 90% claro, né? Tatuada. E você vai conquistando o seu squad. Daí, então, você vai atrás do Reaper FF, ou você ouve falar um pouco antes de uma raça chamada Collectors. Ele pega os humanos pra fazer testes. Eles capturam os humanos. E você chega num planeta onde você combate pela primeira vez os Collectors. Até aí, eles não são grande coisa, né? Só que quando você chega, velho, pro final, que aparece aquele Collector Commander, você se bate com eles. E sem contar aqueles personagens chatos que eles buscam, né, velho? Eles não atiram. É o zumbi da parada, porque os Huskals são humanos, né? Os Huskies, né? Huskies. É, os Huskies. Mas eles são tipo humano Geth, né? Os Reapers, eles endocrinam, né? Os humanos que eles coletaram, transformando em Huskies, entendeu? Sim. É, e é uma parada bem susto, né, cara? Até quando você chega no começo, tem aqueles caras pendurados, fica não sei saber. Depois você descobre que é pra transformar os humanos em Huskies. E é um personagem muito chato, velho, que você atira, filho da puta, cara. Você atira, filho da puta, não cai. No plot geral, novamente, tipo, a galáxia precisa da ajuda do Super Comando Shepard, olha só, que aqui você tá falando, mas é mais ou menos essa lógica, só que dessa vez ele tá com uma instituição, a Cerberus, né, que ela tem esses interesses e ele aproveitou já que tava em interesse comum, já faço pra eles aqui de boa. É tipo aquele relacionamento, né, eu ajudo você, você me ajuda, mas no final a gente não tá junto, tá ligado? Sim, claro. Tipo, rica, eu estou com a aliança ainda, mas, né? A história desenvolve nessa base desse personagem que você já tinha no primeiro jogo, com mais personagens que entram ali, e já aproveita, pergunta já pro Diego qual foi o personagem que adicionaram ali que você curtiu mais. Cara, o Grunt. Grunt, né? E o Tony Krios, velho. O Grunt, ele é um Kroga modificado, ele é forte pra caceta, ele é um tanker. Eu usei ele, nas grandes partes das missões eu usei ele, porque o cara, ele é fortíssimo, cara. E o Tony Krios, velho, a história dele é muito massa. Ele é um assassino, só que pra você conquistar a fidelidade dele, você tem que ir lá no final, você precisa de matar o filho dele e deixar o filho dele ir. E ele fala, ele só tem que encontrar o filho dele porque ele tá morrendo. É uma nova raça que é introduzida, né? É uma nova raça, que é os Drills. Os guarda-costas que eles aprenderam com os Haná, né? Que são aquelas águas-vivas gigantes lá. Ensinaram eles a ser assassinos. Como eles ensinaram isso? É uma grande pergunta, né? E é muito legal, velho, que eles fizeram um personagem que é pra ser matador, eles colocaram parece uma víbora. Ele é um réptil. É, ele tem aquela... toda a pele dele é bem parecida com escama, bem massa, assim, né? Na minha opinião, eu vi as imagens assim e achei legal. Só a cara dele, assim, que ainda não acostumei, né? Que eu vi é, porque, as imagens. E ele é o único personagem que você não vê expressão durante o jogo. Sim, ele é aquela coisa. Parece aquele peixe, homem-peixe lá do Hellboy, tá ligado? Cara, o cara que dublou, cara, muito bom a voz também, cara. Você fala assim, você bota incrível, cara. Não, isso é interessante lembrar de dublagem, assim, que, por exemplo, o Knights of the World Republic, toda a linha de diálogo era só textinho, né? No Mass Effect, a série inteira, todas as linhas de diálogo são dubladas e são bem dubladas. Não é dubladinha... é dublada foda, né? É, tipo, eles botaram, o Krogan, ele é grande, ele tem aquela voz rouca, tipo, de um cara grosso. O Garza, ele tem aquela voz, tipo, do Optimus Prime, aquela voz de paizão, aquele cara centrado. A Jacobs, ela tem uma voz maluca. A Miranda é aquela mulher, tipo, que tem uma posição de comando e não aceita. É uma feminista. O Jacob é aquele cara extremamente abaixo da Cerberus. Se foi decidido fazer isso, eu vou fazer isso. Até interessante, depois do Mass Effect, muitos outros jogos, principalmente de RPG com linha de diálogo, vieram com bastante diálogo feito, né? Já que fez um marco ali, se você fizer abaixo disso, vai ser um jogo desvalorizado, né? Então, pelo menos valorizou o gênero com essa parte que envolve diálogo, né? A própria BioWare tentou fazer isso no Dragon Ages. É, o Dragon Age, né? Não ficou bom, cara. Sim, mas pelo menos foi um diferencial, né? O Dragon Age 2 ainda, na minha opinião, não ficou uma coisa muito limitada, mas isso é um assunto para um outro momento, né? Só pra finalizar aqui, a respeito do Mass Effect 2, né? Ele sofreu uma evolução foda, ele tem uma jogabilidade melhorada, na minha opinião. E a história, como o Rubens disse, eu ainda não tive a maneira de provar, ela é a melhor dos três jogos, né? Pra mim, eu acho que é o plot mais amarrado, assim, sabe? Porque você, tudo que você faz tem impacto, cara. Porque você tá ajudando nas missões de lealdade, você tá atrás dos collectors, estão destruindo tudo, você vai pra lá e vai pra cá, cara, e vai resolvendo treta. Cara, eu acho que ele é, tipo, entre os três, ele é o que tá mais amarradinho, tipo, o conceito de narrativa com ação, entendeu? O final dele é excelente. Você descobriu onde tem um Reaper que tá sendo construído. Você sabe que tem um Reaper lá. Você tem que escolher o personagem Biotic, porque aonde os Collectors estão, ele tem um tipo de um pássaro e ele vai te dando dano. Você precisa de um Biotic pra criar uma camada em volta de você, um escudo, que você consegue atirar, mas essas larvas, esses vermes não passam. E você vai avançando. Só que vai assim, você vai avançando e, tipo, você não vai notando que, mesmo pelas cutscenes, que alguns personagens estão sumindo. E esse personagem vão ficando desabilitados, vão morrendo, e você vai chegando ao final. No final, os Reapers estão construindo, os Collectors, um Reaper que é um humanoide gigante. E você tem que destruir esse humanoide pra conseguir, digamos, livrar a galáxia dos Reapers. Você destrói a nave Collector, entra dentro dessa nave, libera algumas pessoas e vai avançando. Só que, nesse final, conforme a escolha que você fizer, você vai matar algumas pessoas do seu squad. Então, que o primeiro tal missão suicida, né, cara? É, a Suicide Mission que é a final. Eu perdi a Miranda e o Garrus. Eles estavam habilitado pra mim. Eu não perdi ninguém. O Grant, como é foda, ele sobreviveu. Olha, fanboísmo. Cara, o final é excelente, velho. Você acha? Acabei com tudo. Passou os créditos da última cena, um monte de nave Reaper chegando. Os caras amarram muito bem a trilogia, velho. Mas enfim, né? Vamos parar de falar um pouquinho, senão a galera vai falar, putz, muito spoiler, né? Enfim. Vamos falar a respeito da trilha sonora do segundo jogo, né? Novamente, ele segue a mesma premissa da trilha sonora do primeiro jogo, né? Só que com um diferencial, que na verdade não é tanto diferencial assim, é só uma mudança de compositor. O que tinha no primeiro jogo que saiu, né? Foi o Richard Jake, né? Jakes. Olha, não preciso sonorizar isso aí, né? Enfim. Bom... Cara, e esse cara aí, só pra entrar, é legal assim que ele veio de uma... Ele não era aquelas pessoas que já trabalhavam na indústria, ele veio do AC Remix. Ele fazia trabalho no AC Remix e veio pra trabalhar junto com o pessoal do Mass Effect, né? Então eu achei legal isso, que ele veio até com o nick que ele tinha lá, que era o Big Giant Circle, né? Então, vamos encerrar aqui com musiquinhas, né? Eu vou pedir dessa vez, já de início, a música, porque a música que eu escolhi é a música de abertura do Mass Effect 2, né? E nada melhor começar as músicas do Mass Effect 2 com a própria música de abertura, né? É legal assim que essa música, ela começa um pouco já diferente do tom que é adotado no Mass Effect 1, mas ele vai construindo a música e vai lembrando muito a música do tema, né? Que é a música tão famosa, a música tema do Mass Effect 1, cara. Ela vai construindo ali, ela tem um pouco mais de instrumentos e por isso que ela chega a ser tão foda assim, pra mim, na minha opinião. Como eu não tive tanto contato com o jogo, então eu não sei dizer qual é a outra música, mas pelo menos a música de abertura é uma música fantástica. A abertura do jogo já começa, tipo, eles amarraram. O 1 vai começar sussi, o 2 vai começar tal, e o 3 vai começar tal. O 2 já começa, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sim. E você tá naquela loucura. E tem uma parte muito massa. Tá tocando música, sei o que, não sei o que. Tem uma parte que você sai da nave. Sim. Tá tocando música, silêncio. Na hora que você entra na área protegida, onde tá o Joker, o piloto, volta a música, você passa, ela acaba, você entra na volta. Essa amarração, cara, ficou muito maneira. É, toda a parte do design do som, assim, ela funciona muito bem, né? Bem, então, toca aí! Então, cara, eu escolhi a música do cara mais incógnito do Mass Effect 2, que o G-Man? The Elusive Man, cara. Ah, não é o cara do Half-Life 2? Não. Ah, tá. Ele não carrega uma pastinha? Não, ah, não, não, beleza. Ele fuma um charuto, cara, com louvor, cara. Ele tem um olho cara, estranho. O cara é o Comanda Cerberus. Aquela instituição sem fins lucrativos. O único objetivo é supremacia humana perante toda a galáxia. E ninguém entende o que, que ele é, o que, que ele faz. Aonde é que um ele homem tá? Incógnito, cara. Elusive Man, o próprio nome diz. O olho dele é um olho diferente. Ele tá numa sala, cara, que tem um sol. Sol gigante. Que assim. Muda de cor de acordo com o teu karma. É um negócio bizarro. É, e é uma estrela que tá entrando em colapso, né, velho? Tá no fim dos tempos, é. Exatamente. Isso, e ele tá ali, velho. Você não sabe onde que ele tá, toda vez que você vai falar com ele, cara, você fala só com ele. Tem uma parte que o Jacob entra com você na transmissão. Quando você vai falar com ele, você fica isolado de todos, cara. Sim. Você olha, quando você olha pra ele, velho, que aparece na cadeira, ele tá ali sentado, você vê a sombra dele, o olho e aquela estrela em colapso atrás, cara, que é muito bonita essa direção de arte, velho. Essa é a arte que define o Mass Effect 2, né? Cara, eu do jogo do 2, cara, pra mim, o melhor personagem de Elusive Man. E toca aí, pau na caixa. Então, cara, a música que eu escolhi é Grand Awakens, que é uma missão do caralho. Do personagem do caralho. Do personagem que é foda, o Grant. Acontece, como ele criou no laboratório, ele precisa provar que ele é um guerreiro, que ele atingiu a maioridade. Sim. E isso ele tem um teste. Pra você conseguir a maioridade dele, você vai participar desse teste. Ele não é muito difícil, mas é um teste chato. É uma tradição, um Krogan, ele tem que passar pra aquilo, ser um Krogan, porque tem uma fêmea, e ele quer conquistar essa fêmea pra, como ele já é superior, ele quer ser o top e você vai ajudar ele, cara. Essa música não toca, cara, é um horário tenso, cara. A música não tá alta, ela tá baixa, mas aquilo tá te incomodando, entendeu? E aquilo você vai, meu Deus, eu tenho que proteger, você vai pra um lado, vai pro outro e vai dando comando pra galera e vai chamando e muito tesão. Quando ele termina que ele vai pro líder dos Krogan, ele, muito obrigado, Shepard. Você é um guerreiro que eu tinha memórias, mas que não conhecia. Você provou que você realmente é um comandante. E ele toma, assim como a Liara Tissoni, toma o Shepard como comandante, não o líder Krogan. Velho, pau na caixa aí, porque os Krogan tão louco. Os Krogan vão invadir a galáxia. I am Krogan! We'll be right back. Então vamos encerrar aqui o nosso Game Track especial Mass Effect, podemos dizer assim, né? Dessa vez descabaçando, ou brincadeira, tirando a virgindade de podcast do Diego, né? Ui! E aproveitar também e agradecer o Rubens, né? Participação aí, é um grande fã da série também. É, a gente falou pouco aí também pra deixar mais avisar os spoilers, né? Porque muita coisa que a gente falar, os caras, mas aí como que eu vou descobrir? Vocês já contaram, tá ligado? Mass Effect, assim, se você tem interesse no jogo, tem que jogar. Não adianta, cara. Tem muita coisa. É um universo expandido foda. Puta que pariu, é um jogo do caralho. A gente deu spoiler, velho, do caminho principal, cara. Tem muita coisinha que você só vai conhecer se você sentar a bunda no sofá, jogar, tocar a história, ler, cara, o que os caras estão falando, senão você vai, tipo, vai ser um resumão do que a gente fez. Não, você tem que sentar e jogar, velho. O bacana, ó, tem os DLCs, cara, sem querer tocar no assunto. Mas tem uns DLCs que são gratuitos, eles dão um complementinho no 2, principalmente. Bacana. Eu peguei um personagem novo, o Zaid, já fiz mais 4 horas de Mass Effect, cara. Só brincando ali. Sua namorada ficou muito feliz, né? Então é isso, galera. E pra vocês, quais são as músicas que vocês curtem, né? Da trilogia Mass Effect. Na verdade, dos 2 primeiros jogos, o 3 ainda vai ter um cast à parte no futuro, ou não, dependendo do nosso humor. E no mais é isso, né? Vamos ficar por aqui. Lembre-se de deixar seu feedback, comentário. Pode mandar também um e-mail. E pra você que tá escutando até aqui, né? Só vale a pena já salientar. Assine o feed ou o iTunes, né? Do podcast, do Game Track. Então ficamos por aqui. Até a próxima edição. Um beijo. Falou aí. É, galera. Lembre-se bem, velho. Paragon quer comer pedra, cara. Sabe o Kurgan que tem, velho. Sacanagem.